pensa que eu te amo, que eu vou me virando e segue a sua vida. Vai ser melhor assim, se não tá mais afim, não vejo outra saída. É difícil ouvir você dizer que foi engano, e não sente mais nada por mim, tem outros planos. Quem sabe com o tempo me acostumo ficar sem você, mas eu sei, vai doer, vai doer. Esqueça que eu te amo, que eu vou me virando e segue a sua vida. Vai ser melhor assim, se não tá mais afim, não vejo outra saída. Eu te amo tanto, e quando a gente ama só quer ver o bem. Você vai embora e eu vou ficar chorando, mas o que é que tem? Se é isso que o seu coração quer, o que é que eu vou fazer? Mas eu sei, vai doer, vai doer. Alô, Ed Estrela Divulgações, Luquinha CDs, Marcelo Divulgações, Ravel CDs, meu parceiro Alan Celulares, o homem que mais vende iPhone no Brasil. Machuca, trem! Eu te amo tanto, e quando a gente ama só quer ver o bem. Você vai embora e eu vou ficar chorando, mas o que é que tem? Se é isso que o seu coração quer, o que é que eu vou fazer? Mas eu sei, vai doer, vai doer. Esqueça que eu te amo, que eu vou me virando e segue a sua vida. Vai ser melhor assim, se não está mais afim, não vejo outra saída. Vai ser melhor assim, se não tá mais afim, não vejo outra saída.